É madrugada na city, loja no Brasil, play life. Me chamam no SME, vento na favela, cola pra calçar. Pego o carro baixado, rádio na frequência, todo mundo pronto. Nessa life nada é fácil, lembrei, é minha fuga, BL é meu ponto. Por aqui respeito, história construída, facção jogando alto, polícia de batida. Cria sua jornada, do zero até o topo, no servidor da família, cada clique é um novo sou. BL ou play, viciado nesse flow. Servidor que cresce, só quem joga já sacou. Não é só GTA, é vida que escrevi. RP brasileiro, BPL até o fim. É BPL ou play, viciado nesse flow. Servidor que cresce, só quem joga já sacou. Não é só GTA, é vida que escrevi. RP brasileiro, BPL até o fim. Cidade nunca dorme, rola e campano na praça. Trampo de mecânico, assalto quando falha a caça. De passa comando, o evento vai começar. DM não rola, CRP é pra interpretar. Na cal da galera, nego rindo à toa. Amizade de verdade, rivalidade em pessoa. Do fame pro trampo, do role pro assalto. Aqui todo mundo é real, BPL é alto nível alto. Servidor é raiz e cada história tem valor. Roleplay que arrepia, Brasil play life é amor. No Twitter só fala, só gera discussão. BPL é respeito, é nossa é união. Viciado nesse flow, servidor que cresce, só quem joga já sacou. Não é só GTA, é vida que escrevi. RP brasileiro, BPL até o fim. É BPL roleplay, viciado nesse flow. Servidor que cresce, só quem joga já sacou. Não é só GTA, é vida que escrevi. RP brasileiro, BPL até o fim. Brasil play life, loja em história, família. RP de verdade, serve conte tri.